andrecedesmoral.com.br. Eu sou gostoso? Sou gostoso. Tem certeza? Rapaz. Delícia. Sou gostoso. Sou gostoso. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando soca, botando tudo na sua xoxota. Gostosa. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando soca, botando tudo na sua xoxota. Gostosa. Gostoso. Eu sou gostoso? Sou gostoso. Rapaz. Gostoso. Fica na posição que eu vou botar. Vou botar, vou botar. Vou botar, vou botar. Vou botar, vou botar. Vou botar. Hermínio Félix. Eletrograve pra bater no paredão. Respeita a concorrência. Cheguei acabando com tudo. Tem certeza? Gostoso. Olha o que essa menina tá dizendo. Você usou loló, minha filha? Seu gostoso. Passa essa lata pra mim. Seu gostoso. Gostoso. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando soca, botando tudo na sua xoxota. Gostosa. Gostoso é você de quatro na minha cama, pedindo bota, falando soca, botando tudo na sua xoxota. Gostosa. Sou gostoso. Eu sou gostoso? Sou gostoso. Tem certeza? Gostoso. Fica na posição aí, vai. Vambora! Vou botar, vou botar, vou botar. Hermínio Félix.